essa mágoa no meu peito. Você sabe de onde vem. Isso é desamor e não tem jeito. Um amor quando desfeito sempre faz alguém chorar. Eu chorei, saudade tá doendo, e lá vem você querendo outra vez me maltratar. Seu moço, moço, maltratar não é direito. Essa mágoa no meu peito, você sabe de onde vem. Isso é desamor e não tem jeito. Um amor quando desfeito sempre faz alguém chorar. Eu chorei, saudade tá doendo, e lá vem você querendo outra vez me maltratar. Um amor só é bom quando é pra dois. Eterno é antes e depois. Agora não vou mais me enganar, não quero mais sofrer. Não dá se o teu desejo deu vontade de saber. Se tô feliz, até posso dizer que sim. O teu reinado acabou, chegou ao fim. Eu não nasci pra você, nem você pra mim. Laraiararaiá.